Alô, confrades, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Eu sou o Spidey Mosh. Estamos aqui com o Robert. Grande Spider, cara, beleza? É isso aí, beleza? Então vamos pro tema aqui agora que vai ser motivação versus disciplina. E aí, Robert, o que que tu acha sobre esse assunto aí? Tu que criou um tópico sobre isso? Fala aí. Seguinte, esse é um tema que eu vejo que diversos grupos que eu participo, o pessoal falando de motivação. Ah, vídeo motivacional, vi esse vídeo aqui. E às vezes eu vejo o cara falando, nossa, e aí galera, tô sem motivação, o que que eu faço? Normalmente o pessoal fala motivação para estudo, motivação para etc. E eu sempre vejo a mesma coisa. Porque assim, você sempre tem dois caminhos para fazer, conquistar seus sonhos, suas metas, objetivos. Normalmente as pessoas sempre têm em mente dois: a motivação e a disciplina. A maioria, obviamente, isso tem um propósito, é de caso pensado. As pessoas conhecem só a motivação, mas esquecem da mais importante, que é a disciplina. Por quê? Eu sou um cara totalmente contra a motivação. Eu vejo que ela tem uma validade curtíssima, ela tem um papel interessante, até útil, em alguns casos específicos, sei lá, uma vez ou outra, num teste, numa prova, enfim. Já a disciplina, eu vejo que é toda uma mudança mental, comportamental que você faz no seu dia a dia, que realmente, independente do que esteja acontecendo, sei lá, perda de um parente, término de relacionamento, demissão, enfim, a disciplina é o que nos mantém em pé, que é aquele comprometimento diário com o que você deve fazer, não o que você quer fazer. Porque se a gente for fazer só o que a gente quer, a gente vai ficar no computador o dia inteiro vagabundeando, comer só comida, lixos, sorvete, etc. Enfim, a gente não vai fazer nada da vida. Sendo que se você aplica a disciplina, é fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Estudar, trabalhar, pesquisar, seja lá o que for, não sei qual que é as suas metas para sua vida. Suponhamos que você quer ser um economista, você vai ter que estudar muito economia. Não ficar no Facebook vadiando e procurando coisa para fazer. E normalmente você vê esses gurus na internet, essas patricinhas e esses playboy que nunca deram duro na vida, falando sobre a motivação. E de fato, quando você assiste o vídeo, você fica motivado. Só que aí eu deixo o questionamento: a motivação, você pode ver na sua vida, ela tem uma validade curta. Ela é como se fosse, eu até falo numa abordagem que eu escrevi no site, que é como se fosse um fogo de palha. Tem uma intensidade grande, só que ela é curta, tem uma validade curta. Então assim, se a pessoa busca, sei lá, a fazer academia, estudar por conta da motivação, essa pessoa vai ser esmagada, vai ser trucidada, porque, meu, tem dias que a gente não quer estudar, tem dias que a gente não quer fazer nada, absolutamente nada. É muito mais confortável ficar no sofá, é muito mais confortável comer porcaria, é muito mais confortável, sei lá, ficar jogando no computador. Só que você vai pagar um preço por isso. E se você tem disciplina, você vai fazer tudo isso e muito mais com excelência, porque a disciplina, ela é um motor que, a partir do momento que você liga ele começa a te fornecer energia. E é como eu falei, independente do que esteja correndo, você vai conquistar todos os seus sonhos. Vai levar um tempo, óbvio, mas isso vai acontecer mais rápido por conta da disciplina. Assim, aí as pessoas falam, não, mas a motivação é importante. Ela é importante? Não sei. Se você analisar, por exemplo, vamos pegar um atleta de elite. Será que esse cara tem motivação para treinar todo dia igual um louco, dar o sangue todo dia? Não tem, cara. Eu dou um exemplo até no texto. Por exemplo, imagina só um militar que acorda 4, 5 horas da manhã, sabendo que vai correr 30, 40, 50 km de coturno em jejum com uma bolsa de metade do peso dele. Será que esse cara tem motivação? Não tem, cara. Impossível. Eu duvido que esse cara tenha motivação. Assim, e o superior dele? Você acha que o superior dele tá se importando se esse cara tá motivado ou não? Não tá. O superior dele não tá nem aí, entendeu? Por quê? Isso não é motivação, porque isso é disciplina. E no exército, eles não cultivam a motivação. Não cultiva, ah, eu tenho que estar bem e feliz para fazer 150 flexões. Não, isso é disciplina, meu amigo. No exército não tem esse negócio de estar motivação ou não. E nos meios militares sempre foi assim, sempre será. E eu aprendi muito isso porque meu mestre de artes marciais, ele é militar, e eu sou faixa preta de boxe chinês. Então assim, tinha dias, meu, que eu tava cansado, destruído, às vezes doente, com a cabeça cheia de problemas, mas eu ia treinar. Pô, quem consegue treinar, sei lá, com a cabeça cheia de problema, com dívida? Não consegue, meu. Com a motivação, meu, você tá perdido, meu amigo. Se você esperar a motivação vir, ela não vai vir. Não vai vir. Até porque a motivação, dependendo de como tá a nossa vida, ela não existe. Assim, dependendo da fase que você tá passando, todo mundo passa por aquela fase que é um limbo, sei lá, problema financeiro, termo de relacionamento, etc. Sendo que o que te mantém em pé e vai te manter aliás, a disciplina. Beleza, beleza. É, a questão que tu falasse aí de motivação, etc. Aí tem muitos gurus aí na internet, muitos gurus aí da internet que faz motivações e etc. O que tu acha desses coaches? Coaches de internet que só fala motivação e aí? Cara, muita gente ganha dinheiro sobre esses vídeos motivacionais, esses materiais motivacionais, porque eles sabem que a motivação ela só é gerada por conta de um neurotransmissor, que é a chamada dopamina. Só que ela tem um prazo curto. Então, assim, toda vez que suponhamos que o rapaz lá assiste o vídeo motivacional, toda vez que ele assiste, ele tem um pico da motivação e ela começa a cair. Quando essa motivação começa a cair, o que que ele faz? Ele vai buscar por mais material motivacional. Nisso, ele fica no ciclo do mundinho dos gurus, onde todo mundo é feliz, contente, e você sempre vai ter motivação para conquistar suas coisas. Então, assim, ele motiva a pessoa, aí ela tem o pico da motivação, aí passa nem um dia, dependendo da motivação, às vezes dura algumas horas. E aí a pessoa tem que consumir mais material motivacional, mais material motivacional. Nisso, ela cai no ciclo. E aí ela vira adepta dos gurus motivacionais. Uma pequena crítica aí, os puazeiros, sacanagem. Então vamos pro próximo aqui. Sobre a procrastinação, como evitar ela. Fale aí. Então, quando eu abordo o tema da disciplina, uma das maiores objeções, se não a maior, o pessoal fala: pô, mas eu tenho preguiça, cara, mas eu tenho procrastinação. E aí eu falo: beleza, sou generoso, eu vou te explicar uma coisa. Todos nós temos preguiça, todos nós procrastinamos, isso é natural. Por quê? O meu cérebro, o seu, do atleta ou do autor, independente, se ele é um ser humano, ele é um mamífero. Se ele é um mamífero, ele tem o mesmíssimo cérebro que eu e que você. A diferença é que é a disciplina. Por quê? É da nossa natureza animal a preguiça, cara. Eu falo pro pessoal: você já quando criança, até mesmo quando adulto, vocês já passearam no zoológico? Você vê algum animal ali treinando, correndo, sei lá, fazendo qualquer outra coisa para ser o melhor, para ser o mais inteligente, para ser o mais ágil? Não existe, não tem. Porque ele tá num lugar onde ele tem comida, tem o abrigo, que é uma necessidade básica. Então, assim, esses animais, quando eles fazem, é na selva, por instinto de reprodução, por instinto de sobrevivência. No zoológico, eles não precisam disso. Então, assim, se você analisar, o nosso cérebro, ele sempre vai prezar pela economia de energia, sempre vai prezar pelo atalho, pela facilidade. Então, o cara que espera uma suposta energia mágica, ou seja lá o que for, para sair da preguiça, ele vai continuar nela, entendeu? Porque o cérebro sempre vai prezar pela economia de energia. Então, assim, suponhamos que o cérebro vai julgar. Ir na academia, pegar o carro, seja lá o que for, ou a bicicleta, ir a pé, se deslocar até a academia, ou ficar no sofá de casa. Sabendo dessa questão biológica de prezar pela energia, ele vai preferir que você fique em casa no seu sofá, certo? Ele quer o atalho, ele quer a facilidade. Então a pessoa tem que se comprometer, tem que vir de dentro para fora, para falar: eu vou sair, vou treinar, eu vou sair, vou fazer isso, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, assim, todo mundo tem, eu, você, todo mundo tem a preguiça. Agora, o que ela faz quando ela sente preguiça é uma escolha dela. Se ela vai ter disciplina, tomar vergonha na cara, diga-se de passagem, para mudar a vida dela, só depende dela. Agora, aquele sentimento ela vai ter todo dia, toda semana, é normal, todos nós temos, somos animais. Então, falando dessa parte natural, explica por que às vezes muitas pessoas procrastinam tanto e são tão preguiçosas. Exatamente. Então vamos para a conclusão desse assunto. Bom, a minha conclusão é que, se você realmente quer mudar sua vida, independente da sua atual condição, seja financeira, seja termo de relacionamento, seja lá o que você esteja passando, também não é da minha conta, não me importo, busque a disciplina. Busque conteúdos que te façam ser forte. Não, para, vídeo motivacional é legal, uma vez ou outra você vê lá o cara treinando, seja lá o que for. Mas agora, se você quer realmente conquistar os seus sonhos, suas metas e objetivos, é através da disciplina. Ela que vai te dá resultado. Se hoje você está, sei lá, com algum problema no, na faculdade, no estudo, seja o que for que você faz a vida, se você começar a cultivar, eu falo cultivo da disciplina mesmo, no seu verdadeiro significado, como um militar, a sua vida vai andar. E cultivar a disciplina dá trabalho, não é fácil, porque você foi induzido um monte de hábitos de preguiçoso em você. Então você vai ter que lutar, entre aspas, contra a sua própria biologia, que é a de prezar, guardar energia. Então, assim, você tem que se comprometer diariamente. Você pode usar tabelas, calendários, aplicativos para o computador, para o celular, para aumentar a motivação, não, o foco, até mesmo o seu gerenciamento de tempo, e colocar sempre metas para você atingir, para que você se mantenha disciplinado, e algum meio de punição, por exemplo, se privar de alguma coisa que você quer. Às vezes você faz todo final de semana para você desenvolver a autodisciplina. Que se você não cumprir isso, você, sei lá, você sabe que você vai sofrer uma punição. É um bom meio de aprender. E eu vejo que é um bom meio também de cultivar a disciplina. No mais, não é fácil. Eu sei que tem dias difíceis, mas, meu, começa aos poucos, mesmo que for necessário em câmera lenta, mas começa. Se você tem que andar 10 km, se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar lá. Então, se a partir de hoje você se comprometer a isso, é sucesso, não posso falar garantido, mas o sucesso é quase garantido. Exatamente, terminou com chave de ouro aí. Então é isso aí, obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like, se clash pra dar uma força e até breve. Just for the sin, and I got